E aí, tudo bom? Aqui é o Fernando Sobrinho do Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas, e meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? Antes de mais nada, quero agradecer os mais de 60 downloads feitos no episódio número 1 do nosso podcast. Sem qualquer investimento em divulgação, foi de superar as minhas expectativas essa quantidade de downloads. E isso é um combustível muito bom para que possamos continuar fazendo esse trabalho aqui, que é para você. Outro assunto importante que tenho que comentar aqui com você foram as gafes que eu cometi no episódio anterior. Sem a ajuda de algumas pessoas, esse podcast não teria nascido. E por mais que eu tivesse a intenção de trazê-lo à vida, sem os insights e a inspiração do Luciano Pires do Café Brasil, sem um local decente para fazer a hospedagem dos áudios que eu consegui com o Emerson, do Megafone, sem a paciência da Isabel, a minha esposa, fazendo sugestões para o Cabeça Dura aqui inserir e melhorar os episódios, a paciência dos meus filhos para me ajudar com o silêncio para as gravações, e sem uma torcida bacana de alguns confrades, seria provável que você não estivesse me ouvindo. Então a primeira gafe foi essa. Eu não agradeci ninguém. Que coisa feia, né, Fernando? A segunda gafe foi não fazer o encerramento. Cara, já pensou um vendedor chegar, apresentar o produto e sair sem dar um mínimo de tchau? Pois é, querido ouvinte. Deep sorry. Olha aí um insight importante. Feito é melhor que perfeito. Faça. Erre rápido e corrija rápido. Ter proatividade é bom, mas reagir rápido é uma habilidade talvez mais importante nos dias atuais. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Hoje nós teremos um artigo comentado. Acredito que muitos de vocês devem curtir esses artigos que vêm em formato de listas. Tipo assim, as 10 coisas que você precisa fazer para ter mais sucesso na vida. E se vier com um infográfico, então, aí é sucesso certo, né? É uma febre esse tipo de artigo. O que eu vou comentar hoje é do Leon Ho, que é fundador e CEO do lifehack.org. Estarei disponibilizando na descrição desse episódio o link para o artigo original em inglês. Mas antes eu preciso fazer um alerta. Eu não vou fazer a tradução literal do artigo. Vou pegar os tópicos e, por vezes, será a minha opinião pessoal que eu vou apresentar referente àquele tópico. Isso acontece em razão de que algumas referências para os americanos acabam fazendo sentido mais para eles do que para nós. E isso pode empobrecer o nosso entendimento. O nome do artigo é Eu li mais de 100 livros de produtividade e sumarizei as 15 dicas mais importantes. Leon iniciou seu artigo comentando a sua história de vida. Cerca de uns 10 anos atrás, ele recebeu uma promoção saindo de engenheiro de nível inicial para uma posição de alta gestão. Ele estava muito feliz com a promoção, mas também estava incrivelmente sobrecarregado. Ele sentia que não tinha tempo suficiente no dia para cuidar de todas as suas responsabilidades, e ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Ele ouviu falar a respeito de livros de produtividade, que poderiam ser úteis, e resolveu dar uma chance. Sua esperança era que os livros o ensinassem a fazer mais em menos tempo. E de fato, não só o ajudaram a conseguir resolver seu problema, como ajudaram também em outros aspectos da sua performance. Aqui, pessoal, vou dar uma pausa para a minha história. Não é à toa que eu escolhi esse artigo. Eu me identifico muito com o Leon. Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu também recebi uma promoção importante na minha empresa. Eu trabalho nos Correios e antes eu era responsável por uma unidade dentro de uma cidade. E aí eu fui convidado para ser subgerente em uma gerência de área em Belo Horizonte. Então a minha influência, que era só algumas pessoas na cidade de Uberlândia, passou a ser o estado todo de Minas Gerais em relação àqueles temas. Minas Gerais é um estado muito grande. tem 853 municípios. E nos Correios são mais de 1.000 unidades com quem eu passei a interagir. Para poder lidar com isso, eu tive que reaprender, né? Eu tive que buscar ajuda para poder dar conta do volume de comunicação, do volume de informação com o qual eu passei a lidar. E aí eu fui atrás de metodologias de produtividade pessoal. Mas vamos voltar então ao nosso artigo. O Leon separou as suas dicas em 15. Dica número 1. Não espere os outros definirem os seus prazos de entrega. Defina-os por você mesmo. Leon acha que esse mau hábito é desenvolvido na escola, pois lá os prazos são definidos pelo professor e você, aluno, com milhões de coisas mais divertidas para fazer, procrastina até quando é possível para ainda dar tempo de entregar o trabalho. Com isso, vamos nos treinando para fazer isso a vida toda, nos tornando uma figura passiva nessa equação. As pessoas de sucesso, por outro lado, por mais que tenham prazos externos para serem cumpridos, ou seja, prazos que as pessoas definem para elas, elas se organizam definindo para si os prazos em que vão fazer as suas tarefas e obrigações. Têm uma postura mais proativa e acabam ganhando em produtividade, pois não ficam pensando o tempo todo naquela tarefa. Veja se você não se identifica. Aquele relatório que tem que ser entregue até dia 15, mas você já está com todas as informações desde o dia 2. Você sabe que dá para concluir ele até o dia 5, mas como tem até o dia 15, não vai ocupar o seu tempo com isso agora. Em resumo, do dia 2 até o dia 15, sua mente não se desgruda do bendito do relatório. Dica número 2. Mantenha um registro do seu tempo do mesmo jeito que você faz com a sua conta do banco. O autor afirma que nós gostamos de pensar que nos conhecemos muito bem, mas por qual motivo não conseguimos nos lembrar das coisas que fizemos no mesmo dia da semana passada? O tempo é o recurso mais valioso que nós temos, e quando você começa a fazer um registro de como está usando ele, percebe que está gastando tempo excessivo com coisas menos importantes. Tempo é dinheiro, mas dinheiro você consegue fazer mais. O tempo, uma vez gasto, não volta atrás. Precisa de bastante disciplina para fazer essa dica trazer o resultado do investimento em tempo. Eu mesmo não faço esse tipo de registro, pois vou acabar gastando energia em algo que hoje não trará tanta informação nova para mim. Mas sugiro bastante, se hoje você não tem ideia de como está gastando o seu tempo, faça o registro por pelo menos uma semana de tempos em tempos, para ir reavaliando como você está gastando o seu tempo. Dica número 3. Não foque em suas deficiências. Ao invés disso, trabalhe em suas forças. Todos nós fomos ensinados a investir tempo e energia em algo que temos deficiência. É quase senso comum isso. Mas você não deveria priorizar as fraquezas, e sim as suas forças. Veja só, melhorar aquilo que já tem uma base sólida o torna ainda mais competente naquela qualidade. Ao passo que investir em uma fraqueza, você está começando do início, e a curva de aprendizado, até que ela deixe de ser uma fraqueza, será muito maior. Saiba quais são as suas forças e as suas fraquezas. Invista energia em suas forças e se associe a parceiros, colegas, equipe que o complementem compensando aquilo que é a sua fraqueza. Dica número 4. Priorize suas tarefas por importância, não pela ordem que você as recebe. Nenhuma tarefa tem importância exatamente igual à outra, e por essa razão, não deveríamos fazê-las conforme a ordem de chegada. Sempre avalie a importância e reorganize a prioridade com base nisso, gastando sua energia naquilo que é vital e fazendo as menos importantes apenas depois de tirar da frente aquilo que é extremamente relevante. Imagine o setor de compras de uma empresa de transporte. Ela recebe um primeiro pedido de compra de clipes de papel e, na sequência, recebe um pedido de compra de combustível. Qual é mais vital para essa organização? Se o setor de compras achar que a sequência é mais importante, o clipe de papel vai ser comprado primeiro. Enquanto isso, os veículos dessa empresa correm o risco de parar por falta de combustível. Sim, eu sei, foi um exemplo extremo, mas é só para a gente entender. Dica número 5. Não morda mais do que você pode mastigar. Uma pizza grande não pode ser comida com apenas uma mordida. Muitas vezes acreditamos que podemos fazer uma tarefa muito grande. Só que uma tarefa muito grande acaba desencorajando você de entrar de cabeça nela, pois poderá faltar algumas dessas três coisas: tempo disponível, energia disponível ou o contexto não é favorável. E a fábrica de desculpas é eficiente em fazer você procrastinar. Qual é a solução? Uma tarefa muito grande dificilmente tem como ser feita em uma ação só. Por isso, você deve identificar os pedaços dessa tarefa, focar em fazer um pedaço de cada vez. A cada pedaço concluído, a motivação para concluir o próximo aumenta, e quando você assustar, já terá conquistado a missão toda. Dica número 6. Pessoas inteligentes sabem quando delegar. Não se sinta obrigado a fazer cada pequena coisa você mesmo. Se você tem muito o que fazer, corre o risco de cometer erros por descuido por conta de estar tentando fazer tudo de uma vez. Reconheça as tarefas que podem ser feitas por outros, então você irá focar naquelas que são mais desafiadoras e importantes. Dica número 7. Use sua mente para pensar e não para lembrar. Tem um ditado popular que diz: você já esqueceu mais coisas do que você já aprendeu. Há informação demais disponível para reter em apenas uma memória. Existe uma variedade de ferramentas que você pode usar para organizar seus pensamentos, ideias e informações, que vão desde equipamentos até aplicativos. Portanto, poupe sua mente. O David Allen, que é o inventor da metodologia Getting Things Done, GTD, que eu comentei já no blog, ele tem uma frase muito legal que bate com isso que o Leon está falando. O David fala assim: sua mente é para ter ideias e não retê-las. Dica número 8. Reveja sua produtividade no fim do dia. Ao fim do dia, invista algum tempo para refletir o que você concluiu e o que pode ser melhorado. Pergunte-se: o que eu fiz bem? O que eu fiz que não foi tão bem assim? Por que eu fiz coisas que estavam fora do que foi planejado? Como eu posso fazer melhor amanhã? Quando nós não refletimos, apenas deixamos as coisas crescerem de forma vegetativa. Deixamos de ser um agente ativo do nosso próprio desenvolvimento. Pessoas de sucesso concentram em praticar deliberadamente a melhoria contínua. Mesmo quando você sentir que fez algo bem, ainda assim considere que você pode fazer ainda melhor. Dica número 9. Algumas vezes é importante abandonar tarefas e não apenas adicionar mais. Mantenha uma prática de regularmente avaliar o que deixou de ser útil para você, desde tarefas manuais, itens físicos e até mesmo algumas amizades. Pense bem sobre isso. Desordem física não apenas ocupa espaço desnecessário, mas também inibe a sua performance, pois te passa a sensação de estar fisicamente sobrecarregado. Eu, pessoalmente, preciso de um local organizado ou eu simplesmente não consigo me concentrar. Da mesma forma que precisamos reorganizar o nosso ambiente, nós precisamos fazer o mesmo com o espaço digital, apenas mantendo aquilo que é realmente importante e apagando o resto. Seu equipamento vai trabalhar mais eficientemente e você não tem que ficar procurando por pastas e subpastas sem fim para encontrar as informações que você precisa. Aqui, menos é mais. Dica 10. Estime o tempo da sua tarefa. Algumas vezes enveredamos por algumas atividades sem considerar muito quanto tempo vai levar para gastar. Isso é uma displicência e deve ser evitada. Se você quer uma dica, siga a regra dos 2 minutos. Se o que aparece para você fazer é possível de ser feito em apenas 2 minutos, simplesmente faça e tire isso da frente. Negligenciar estimativas de tempo pode causar o desperdício dele, só pela falta de uma meta ou de um prazo que você deveria definir. Se você não definir um padrão, então não saberá quais aspectos precisam ser melhorados para aprimorar a sua atividade. Dica 11. Force sua criatividade não importa a natureza do seu trabalho. Nós precisamos de um pouco de criatividade para a tarefa que vamos fazer, não importa o quão mundana ela possa parecer. Criatividade não é um talento natural, mas um músculo que precisa ser treinado. Talvez você não seja um renascentista do século XV, mas você pode ter algumas ideias fora da caixa. Todos nós precisamos de criatividade para melhorar o nosso trabalho. Lembre-se que em qualquer atividade, prática leva à perfeição. Então, seja criativo. Dica número 12. Saiba quando parar de fazer uma tarefa que não está mais agregando. Quando a produtividade de um projeto começa a declinar, você precisa saber quando é a hora de reavaliar tudo o que está sendo feito. Algumas coisas tendem a perder o efeito ao longo do tempo. Quanto mais tempo demora para fazer a mesma tarefa, menos sucesso ela pode proporcionar. Se o progresso começa a declinar, é hora de parar o sangramento. O exemplo que o autor deu é sobre um negócio que começa a não dar o resultado, ou mesmo começa a dar prejuízo. Se você percebe que está só aumentando o tamanho do buraco que está sendo cavado, é hora de parar de perder. Dica 13. Sempre assuma que você não sabe tanto quanto você acha que sabe. A verdade é a seguinte: a maior parte das pessoas não sabe muito. Há um suprimento infinito de informações relacionadas sobre praticamente tudo. Nunca esteja completamente satisfeito. Sempre há mais saber para agregar. Não é porque você é um especialista em um assunto, você não pode ainda ser melhor nele. Sempre busque por novos insights e esteja sempre no seu melhor, buscando novas maneiras de crescer. E o mais importante, não permita, nem por um momento, mesmo que secretamente, que você seja arrogante. Seja humilde. Você vai ganhar muito mais respeito de seus pares e seguidores dessa forma. Dica número 14. Identifique aquilo que te dá gratificação instantânea e abandone esse hábito. Você deve imaginar que não tem um gatilho de gratificação instantânea, né? Mas posso te contar um segredo? Todo mundo tem um. É quase que um tipo de vício. Você procura aquelas tarefas que você faz rápido, que você gosta, e isso te dá uma sensação de confiança e de que está sendo produtivo. Entretanto, te impede de você atacar aquele problema mais sério ou então aquela tarefa mais difícil. Não caia nessa armadilha. Um exemplo: seu chefe é sempre condescendente com seu trabalho. E desde que você ouviu que está fazendo um bom trabalho, você sente que não precisa aprimorar mais nada. Não se engane. Você deve buscar continuamente a melhora para alcançar um nível mais elevado de excelência. Dica número 15. Comece com a perspectiva da foto inteira, depois trabalhe nos detalhes. Veja o resultado final primeiro. Então, reduza o que precisa ser feito em uma sequência lógica de atividades para alcançar aquele resultado que foi imaginado no início. Cheque cada uma das etapas para garantir que elas se encaixam na foto inteira e que elas são realmente necessárias. Não faça as coisas simplesmente por fazer, sem uma crítica. Considere a foto inteira e os movimentos que você precisa fazer para chegar lá e fazer acontecer. Comentário: é um tipo de engenharia reversa. Se você pensar no objetivo final primeiro e planejar com cuidado cada etapa, durante o processo de execução, você não vai gastar tanta energia e vai conseguir concluir rápido. É isso aí, querido ouvinte. O episódio de hoje chegou ao fim. Estiveram aqui conosco a Isabel, do Isabel Ribeiro Makeup, a minha esposa linda, meus filhos, Pedro e Ana, o Emerson, do Megafono, o Luciano Pires, do Café Brasil, os confrades do Café Brasil, o Leon Ho, do Lifehack.org, e eu, que quero ver você fazer acontecer, Fernando Sobrinho. Não deixe de conhecer o site de hospedagem de áudios no www.megafono.io, pois com apenas R$10 por mês você hospeda o seu áudio e olha, os primeiros 30 dias são grátis. Conheçam também o Café Brasil Premium no www.cafebrasilpremium.com.br e vá entender o que é fitness intelectual para deixar o seu cérebro tanquinho. Corre lá, que ainda está em R$28 por mês. Quer ficar antenada com as tendências da maquiagem? Acesse www.isabelribeiromakeup.com e siga as dicas da Isabel. Até a próxima! Still want to kiss you.